Me deixe, que amor é

fazer feliz como eu sempre quis. Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado. Ficar com você é como sonhar acordado. Mais apaixonado estou. Ó lua que vem, traga ela por favor. És minha joia rara, meu pedaço de céu. Ficar com você é como sonhar acordado. Tudo bem e não ter. O meu amor virou brinquedo pra ti. Põe na minha boca o mel. Igual esquecer, meu bem. Eu te amei, eu me entreguei ao teu amor. Apaixonada. apaixonada por você. Tenho tentado não sofrer, vendo antigas poesias, indo em novas companhias e chorando por você. Thank you. Pelo simples prazer de ti.

Nosso e mastiguei. Volta, amor, irei sempre te amar. Volta, meu amor. Não, não, não, meu amor. nas águas da imaginação. Eu vou viajar e te entregar no meu coração. Minha sereia do mar, eu quero te namorar. Me deixa ouvir o seu cantar, que eu deixo o mar me levar. Nas ondas do amor, nas águas da imaginação. Eu vou viajar e te entregar o meu coração. Eu vou viajar e te entregar o meu coração. Leila, quero te ver. Ei, você é meu amor, Leila. Quero te ver, porque não posso viver sem você. Leila, quero te ver, porque não posso viver sem você. Quero te amar e te dar calor.